olha só, vê se para de falar e vem fazer. É bem pior me pôr na sua boca e não morder. Vem fazer os meus olhos mais felizes de manhã. Vem no frio ser meu cobertor de lã. Que eu já vou convidando o intruso, mas eu vou pro seu beijo me enganar. Que eu já vou convidado o intruso, mas eu vou pro seu beijo me deixar bem mais confuso. Olha só, vê se para de falar e vem fazer. É bem pior me pôr na sua boca e não morder. Vem fazer os meus olhos mais felizes de manhã. Vem o frio ser meu cobertor de lã. Me põe nos seus planos da meia-noite. Abre um sorriso, um vinho à porta. Tudo que eu já vou. Eu vou pro seu beijo me enganar. Que eu já vou convidado ou intruso, mas eu vou. Mas eu vou pro seu beijo me enganar. Que eu já vou. Que eu já vou convidado ou intruso, mas eu vou. Eu já vou convidado ou intruso, mas eu vou pro seu beijo me deixar bem mais confuso. Se eu fico, fujo. Se eu fico, eu fico.